160 km. Uma emissora que pertence à Fundação Educacional Santana. Aparência. Mais um ano repleto de atrações. Foram tantas alegrias e muitas canções. Com qualidade, variedade. Nossa rádio é que faz um ano novo mais feliz. Um ano novo mais feliz pra comemorar. Muita festa, alegria por todo lugar. Nossa rádio é que faz um ano novo mais feliz. Várias celebrações, então acompanhe, participe dessa festa, né? Religiosa, né? Nesse momento de dificuldade, com certeza, a religiosidade tem muito a dizer para nós, a reflexão de vida. Então, no dia, dia 10 é a abertura da festa de mim. Ontem tivemos ensaiando, né? Que vai ser um show espetacular, né? Que estaremos Pastor de Paulinho, né? Banda 2, na Gato, juntamente com o nosso amigo Padre Rony, Padre Rony, que é da Terezinha, que gosta para fazer a gente cantar, aquele sol, que só ele sabe cantar e transmitir Deus e transmitir a alegria para os irmãos. Então, todo mundo convidado da live, da abertura da festa. Essa live também irá vender, né, os recursos casais, os recursos de alimentação. Você está vendo, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Muito obrigado de coração. Esse foi o programa Festa Nós, né, Paulinho? Isso é bom. Vamos fazer. E a gente canta assim, ó. Janeiro chegou, parede se reveste, com um santo martírio, o servo do Senhor, Sebastião bendito, é nosso intercessor, da peste, fome e guerra, Deus vai me Senhor. Programa Festa Nós! Agora a próxima da filha, viu? Muita paz e amor! Tchau, gente! Valeu! O programa que você ouviu é uma produção independente. Ninguém tem a responsabilidade de ser realizador. Curado. Muito. Antes de agradecer, Senhor, quero agradecer-te por todos os que encontrei no dia de hoje. A todos que me ensinaram a bendizer. A todos que me ajudaram a caminhar. A todos que me estenderam a mão. Aqueles que me ensinaram a olhar em frente, aqueles que me alegraram, aqueles que me aconselharam, aqueles que me seguiram, aqueles que me consolaram, aqueles que me amaram, aqueles que me defenderam, aqueles que me apoiaram. Por todos aqueles, eu te agradeço, Senhor. Também te agradeço por aqueles que me negaram este evento. Aqueles que foram para mim, pedras de tropeço. Aqueles que foram causas minhas lágrimas. Aqueles que me armaram ciladas. Aqueles que me esqueceram. Aqueles que não me aceitaram. Aqueles que não me compreenderam. Aqueles que não me perdoaram. Aqueles que não me amaram. Por todo o tempo, eu te agradeço, Senhor. Amigos ouvintes, estamos finalizando os nossos trabalhos elaborados para este dia. o nosso obrigado pela sua amável audiência. Boa noite e até amanhã. Que o nosso bom Deus nos permita.